subirei à torre de vigia para ver o que meu Deus irá. Vem do céu a última palavra, eu aqui estou a esperar. Mas não estou sozinho, longo é o caminho que eu terei que percorrer, mas vou vencer, firme na esperança, porque a fé alcança que um mortal não pode ver. Subirei a torre de vigia para ver o que meu Deus irá.